Pai, não deixes que façam de mim o que da pedra tu fizeste e que a fria luz da razão não calhe o azul da aura que me vestes. Dá-me leveza nas mãos, faze de mim nobre do passando acordes e versos dispersos no tempo, pro templo do amor. Que se eu tiver que ficar nu, hei de envolver-me em pura poesia, e dela farei minha casa, minha asa, loucura de cada dia. Dá-me o silêncio da noite pra ouvir o sapo namorar a lua. Dá-me direito ao açoite, ao ócio, ao cio, à vadiagem pela rua. Deixa-me perder a hora pra ter tempo de encontrar a rima, ver o mundo de dentro pra fora e a beleza que aflora de baixo pra cima. Pai, dá-me o direito de dizer coisas sem sentido, de não ter que ser perfeito, pretérito, sujeito, artigo definido. De me apaixonar todo dia e ser mais jovem que meu filho, de ir aprendendo com ele a magia de nunca perder o brilho, virar os dados do destino, de me contradizer, de não ter meta, me reinventar, ser meu próprio